do Rio Vermelho aqui. Morro das Pedras, onde o filho chora, o pai não vê. E vai partir pra guerra, que sofrimento tem de monte. Água limpa cada vez mais longe, tipo quem joga areia nos olhos pra formar conflitos. Que bandidagem tem acerto, mas tem seus vacilos. Presenciei do lado oeste, MDP de muitas tretas. Que cagueta, boca de peixe, bate de frente com capeta. No gueto eu sei que tem atitude, tudo bem. Se for comédia, atrasalado, não dá certo com ninguém. No Natal que se passou, tudo errado, uma embaçada. Ataque cardíaco se formou e levou mais um chegado. Aí Tião, te manda um salve, vou seguir na linha de frente. Chegar no rio de água limpa é a meta dos delinquentes. Nem que seja beco a beco, de vielas pra bocadas. Guerreiros contra dentes, nunca desista da batalha. Água mole, pedra dura, tanto barra de chifura. Resistência é a chave pra chegar no que procura. Aí ladrão, fiquei sabendo que vai com nova corrida. Favela e burguesia estão na linha de partida. Eu torço pra favela e pra todos que têm sede. Então dessa corrida, um por todos, todos por um. Nosso sangue derramado já ficou como um troféu. Os focos da elite fazem festa com coquetel. Então nunca se iluda, vamos pra linha de chegada. Pro rio de água limpa é a vitória alcançada. Sangue afro brasileiro, mineiro na levada. Direto da terra do queijo, consciência é nossa cara. E se beber da água limpa eu vou gritar, não tenho sede. Se beber da água limpa eu vou provar que sou guerreiro, com a tribo de soldados do meu lado. Sem medo, sem medo, com a tribo de soldados do meu lado. Isso aqui morro das pedras, lugar que o bicho pega. Se vacilar, clique, clique, não tem como dar remédio. Aqui é homicida, destruidor de vidas. Aprendi com essa guerrilha, que chega primeiro no rio. Isso aqui morro das pedras, lugar que o bicho pega. Se vacilar, clique, clique, não tem como dar remédio. Aqui é homicida, destruidor de vidas. Quem chega primeiro no rio, sempre bebe água limpa. Aqui aprendi a sobreviver e ser valente. Não dar as costas para o mal e andar sempre pra frente. Na dimensão do aglomerado com 20 mil habitantes, na travessia do Rio Vermelho lutando contra a avalanche. Salve, salve Brasil, ô pátria amada. Como no muro de Berlim, se atravessar tu tá na bala. O povo é pobre, nobre, mas também ignorante. Guerra civil entre nós mesmos é dar assistência pro governo. Não entrar no jogo deles e a nossa meta ser seguida. Como Portugal fez com o Brasil, nós vamos formar as capitanias. Em direção do nosso rio, colonizar a água limpa. Morro das Pedras, eu sei bem. Em tudo que você quer ser, um bom lugar pra se morar, digno de se viver. Mas se não se preparar, tiver coragem pra correr, o que prevejo é miséria, difícil de se conter. Estou no pelotão de elite, em direção à água limpa. E só os guerreiros favelados permanecerá nessa corrida. Extinção na cadeia, alimentar o capitalismo. Pobre nunca tem direito, somos sempre os excluídos. Mas a história vai ter que mudar a favor do povo nobre, com a estrela de Davi iluminando nossos corre. E que venha os gigantes, furacões ou tempestades. Vitoriosos somos nós, que prevaleça a humildade. É, que prevaleça a humildade. Isso aqui morro das pedras, lugar que o bicho pega. Se vacilar, clique, clique, não tem como dar remédio. Aqui é homicida, destruidor de vidas. Aprendi com essa guerrilha, que chega primeiro no rio. Isso aqui morro das pedras, lugar que o bicho pega. Se vacilar, clique, clique, não tem como dar remédio. Aqui é homicida, destruidor de vidas. Quem chega primeiro no rio, sempre bebe água limpa. Rio Vermelho de sofrimento predestinado pra guerra. Quem tá aqui dentro já se afoga de ver tanta miséria. Quem tá no comando é muito rico e desfrutado da água limpa. Em você, de braços cruzados, observando a covardia. Morro das Pedras de ponta a ponta, lava quente do perigo. Não somos nós o barco de pobre que vai afundar e queimar no cachimbo. Mas não, não, não, não desisto. Jamais abandonei o navio. Vou chegar no rio de água limpa, como vários daqui conseguiu. E se até mover montanhas, vai mover o aglomerado. Perseverança, espírito de luta pra vencer os obstáculos. Cabeça erguida, sempre avante, sem olhar pra trás. O que passou é águas passadas que o moinho não move mais. Paz e alegria, isso faz parte dos seus sonhos. Arco-íris e pote de ouro, isso não faz parte do nosso horizonte. Chegar no rio de água limpa é a proposta dessa luta. Eu tô no corre pelas ruas, abalando as estruturas. Isso aqui morro das pedras, se vacilar não tem boi, não tem quem vai segurar. Aprendi que essa guerrilha, perder e ganhar, perder e ganhar. Isso aqui morro das pedras, lugar que o bicho pega. Se vacilar, clique, clique, não tem boi, mas remédio. Aqui é homicida, destruidor de vida. Aprendi com essa guerrilha, que chega primeiro no rio. Isso aqui morro das pedras, lugar que o bicho pega. Se vacilar, clique, clique, não tem boi, mas remédio. Aqui é homicida, destruidor de vida. Quem chega primeiro no rio, sempre bebe água.